Oeste, eu ouvi falar que tem um Pokémon que tem 3 cabeças. Isso é verdade? É verdade sim, Cissa. É o Exeggutor. Vamos ouvir um pouco sobre ele. Exeggutor é o Pokémon 3 cabeças de coco. Cada coco ou cabeça tem personalidade diferente. Esse é um exemplo de Pokémon que era melhor em batalha antes da evolução. Dizem por aí que uma das cabeças do Exeggutor pode cair e começar de novo como um Exeggutor.